0-2309, informação de táxi, aeronave, posição de 12 horas com rumo sul, passando no nível 060, indecisa para 2 mil pés, é um Boeing 737. Sente visual, aeronave. E ativo, senhora. Chame o controle 1935. 1935, Papá Rodolima. Lima. 20 da web, pushback acionamento, posição 01. Autorizado, Webjet 6720, chama pro táxi. Autorizado, vai chamar pro táxi, 6721. 5 minutos lá em Pituba. A escuta permanente do controle, Salvador, Papá Romeu Lima. A sua escuta permanente, vai reportar quando tiver regresso. Eu. Desça para 3 mil pés, ajustado em 1009. Para 3 mil com 1.093. Estabilizou o localizador, Gol 601. Gol 601, complete aproximação, torre 186. 186, obrigado. 2309, força aérea, informe a velocidade indicada. 180. Tem condições de manter essa velocidade até a posição duna, 2309? Positivo. Para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 200, desça para 2 mil pés, ajustada em 1009, confere 2309. Esquerda 200, ajustada, autorizada 2 mil pés. Linha Serra. 601, boa tarde, livre pouso 10, vento 110 graus, 109, segue o trem. Baixou e travou, livre pouso 90, gol 160. Para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, proa 10, limitado pelo localizador. Desça para 2 mil pés, 1009. Esquerda 10, limitado pelo localizador, para 2 mil pés. O 02309, esquerda 180, 180. Esquerda 180. Estabilizou, gol 1273. Gol 1273, complete aproximação, torre 186. 186, amor. 4, pushback, acionamento, portão 9. Portão 9, está autorizado, chama para o táxi, o azul 4234. Livre, puxa, finalmente, chama aí táxi, azul 4234. A 3894 para interceptar o locador, curva direita, proa 050. Direita 050, 3894. 273, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Aguarde. Pulsar 3897, ainda arrumei a autorização. Ok, está 3897, está pronto para cópia? Afirmativo. 3897, autorizado, Guarulhos, nível 320, via Peruísque 50, pistão no zero, decola, primeira curva à direita, Subida da El, pós da El, Leda, após Leda, Bidev, intercept Aperuísque 50, 1935, é o controle, e o transponder é o 5021. Autorizar o barulho 320 do Colandá 10, com curva direita da El, Leda, depois Bidev, 1935, 0219 do transponder, USAN 3897, posição 6. Correto, 3897, chame pronto para o pushback acionamento. Paraná. Solo Web 6720, estacionado, pronto para o táxi 145 a bordo, 3 horas e 40, Altena Guarulhos. Do Papa Romeu Lima, mantém a escuta do controle, aguarde transferência. Vai manter escuta, vai na transferência, o Lima. Pode ficar no 0186, obrigado, bom trabalho. Uno 601, boa tarde, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chamando a Juliette, Uno 601. O El Lima vai manter a linha do litoral e para ingressar no circuito vai chamar a torre 18, minha dúvida. Mantendo a linha do litoral, chama 118-612, graças a Deus. Boa tarde. Boa. Sera 2309, está estabilizado o localizador. 2309, complete a aproximação, torre 186. Torre 186, graças. Torre Salvador, Sera 2309, estabilizado o localizador, final. 2309, condição de aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre. Oi, Salvador, muito boa tarde. Esse é o Triplo Papá Romeu Lima. Está na através de Bituaçu para pouso na 17. Copiado o Triplo Papá Romeu Lima. Espera a visão em Itapuã, aguardando para prosseguir 17. Espera em Itapuã, aguardando para prosseguir. O Papá Romeu Lima. Bruno 601. Está livre, prossegue via Juliette para o portão 7. Livre, via Juliette, portão 7, 601. Bono 273, solo 07, livre à direita, livre a 1219. Direita 219, gol 1273. Serna Maceió, 3 horas e 30 de autonomia. 86. Boa. Escute agora as instruções. Gente, mantendo, escuta aguardando instruções 4234 da Azul. Solo gol do 273, Livron. 9, tem livre pouso na 1-0, ventos de 1-20 graus com 1-2-nós. Livre pouso, 2309. 1-2-7-3. Confirme se tem alguma aeronave chamando a torre. Tem sim, 3894. 3894, agora sim, alto e claro, prossegue na aproximação e aguarde pista livre. A sua escuta. 567, portão 04, está autorizado, chama o táxi. Autorizado, reporte para o táxi no 567. 5 pairados, se facilitar o trabalho. Ok, gente, Papá Romeu Lima, em condições visuais com bandeirante da Força Aérea, já na curtíssima final? Tá visual sim, senhora. Intercepta a final da 35, Papá Romeu Lima, aguardando para prosseguir. Vai interceptar a final, aguardando para prosseguir, o Papá Romeu Lima. O 4234, observe o Boeing da Gol que está parqueando agora no 7, prossiga o táxi pelo pátio. Juliette, Alfa, ponto de espera da 1-0-18-6, torre, 1009 o ajuste, boa viagem. Gente, observando, gol, pátio Juliette, Alfa, ponto de espera 1-0, torre 18-6, 1009 o ajuste, 4-2-3, 4-2-1. 4 informação à sua direita, helicóptero a 500 pés, que irá prosseguir para a final 3-5, um pouso parado na cabeceira não interferirá na aproximação. Gente, 3-2-4. Saída 2309, solo 09, irá levar à esquerda para o pátio militar. Esquerda para o pátio militar. Contra. Pátio. Quebec. Só um minuto para a cópia. Gente, aguarda. O Lima já interceptou o sinal 35, se autorizado, segue para a cabeceira. Copiado, Papa Romeu Lima, autorizado para eu seguir, composto para a irada na cabeceira 35. Temos um Airbus da Tanza na curtíssima final, também da 1-0. Já visual com o Airbus, autorizado, parado na 35, o Papa Romeu Lima. São 3894, livre pouso 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-2-9. Livre pouso, 3894. Quadro 6720 após o pouso do Airbus da TAM, ali mantém na 1-0. Após o Airbus da final, vai manter o 1-0, 6720. Uno 273, mantenha a posição antes da Juliette, portão previsto é o 03. Vai bater antes da Juliette, portão 03, gol 1273. Para o táxi, gol 1567, POB 1113, alternando Campinas, 4 horas e 10 de autonomia. Ciente, o gol 1567 está sendo ultrapassado agora pelo Embraer 190 da Azul. Siga o mesmo via Índia. Ponto de espera como número 3, chame a torre 1869, é o ajuste, boa viagem. Está autorizado via Índia, seguindo azul como número 3, ponto de espera torre 1086, voo no 1567. Uma boa tarde e um bom final de semana. Terminando o final de semana. Igualmente, voo no 273, observe a saída do Boeing da companhia, prossiga pela Juliette, o portão é o 03. Após o Boeing. Vai para o Juliette, portão 03, gol 1273. O Oscar Lima, Quebec, pátio 5, está pronto para a cópia? Afirmo, pronto para a cópia, Oscar Lima, Quebec. Oscar Lima, Quebec, só antes da cópia, confirme o nível solicitado para Ilhéus. 1-4-0, Oscar Lima, Quebec. Gente, está autorizado Ilhéus, nível 1-4-0. Decola da pista 1-7, primeira curva à direita, subida coral, 1935 controle, confirmando a aerovia Whisky 1, o transponder é o 0263 e a torre 186. Ciente, Salvador, Daniel, pista 1-7, curva à direita, coral, controle 1635, transponder 0263. A torre é 1186, Oscar Lima, Quebec. Oscar Lima, Quebec, a frequência da torre é 186 e o transponder é o 0263. Ciente, 0263, 1186, Oscar Lima, Quebec. Qual POB e autonomia? 02, com 5 horas. Chame a torre em 186 para o acionamento, ajuste 1009, boa viagem. Ciente, 1186, obrigado. Solo Salvador, com 02309. Oscar Lima Quebec, pátio 5, livre acionado, chama em táxi. Camarada para o táxi, Quebec. Pode espera de cruzamento, solicita ingresso na pista em uso para o pátio de autoridades. Ok, você encontra-se na taxiway hotel, confirme. Positivo. Gente, chame a torre em 18.6 para ingressar na pista. Para posicionamento da 3897, posição 6. 309. Posição 3897, pronto para posicionamento, posição 6. Estimativo, 3897, mantém escute, aguarde liberação. Temos um bus da companhia que vai prosseguir agora para o portão 8, ok? Sim, aguardando. Salvador, 3894, boa tarde. Boa tarde, 3894, Datan, táxi livre, via Juliette, portão 08. Juliette para 08, 3894. Aeroporto 6720, decolou o Zuno 4 com controle em 1 no 935. 935, obrigado, bom trabalho. 720, decolado, Natael. 6720, contato radar, suba 340. Radar 340, está presente, pode voar da Elson? Autorizado. Presente da Elson. Tá 3897, antes que a aeronave acompanhe cruzar o dragão do seu portão, já está ingressando aqui na Juliette. Coordene com a equipe de solo e inicie o pushback no 612, ok? Chame para o táxi. Então, após a passagem, vai coordenar aqui, inicia e chama você para o táxi. O azul 4234, vento de 1110 graus, 10 nós, livre decolagem da 10. Viva decolagem, azul 4234. Bono 567, observando a rolagem do Embraer azul, após o mesmo ali em mantenha. Posso azul ali em mantenha, turno 0, bono 567. Do ponto zero da 17, Oscar Lima Quebec. Sente, Oscar Lima Quebec, ingresso Juliette, ingresso na 17, chame na cabeceira, alinhado e pronto. Sim, vai ingressar na Juliette, Oscar Lima Quebec, até a cabeceira da 17. Estão confirmando. Ingresso na 17, me chame na cabeceira, alinhado e pronto. Sim, entra lá na cabeceira da 17, alinhado e pronto, Oscar Lima Quebec. Azul 4234, decolou o Zuno 7 com controle em 1 no 935. Zuno 935, boa tarde. 1 no 940, docente da Romeu, gentileza autorização para Guarulhos. Está pronto para a cópia, Zuno 940? Na próxima cópia, no 940. Gente, está autorizado Guarulhos, 360 nível, via Peruísque 50. Pista no zero, decola, primeira curva à direita, subida da El Leda, Leda direto Bidev, intercept, Aperuísque 50. Controle 119.35 e acione o 54, o 5034. 7, autorizado para Guarulhos, o nível 360 via Aperuísque 50. Decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da Dael, após Leta e posteriormente Bidev, para interceptar a Peruski 50. O transponder 5034, controle 1935, gol 1940. Correto, gol 1940, chame pronto no portão 5. Chamará quando pronto o gol 1940, muito obrigado. Vento 090 graus, 9 nós, livre decolagem da 1-0. Decolagem autorizada para o turno 0, voo no 567. Salvador, motorista Salvador, bom dia, boa noite, confirmando boa noite, até 3603, gente da Romeu. 3603, desça para 2000 pés, chegada a Mari, ajuste 1009. Na Mari, 1009, 3603, descendo 2000. 7 Alfa, 386, obrigado, bom dia. Urbano 567, decolou 019, controle 935. 935, boa tarde, boa semana. Também. Salvador, Gol 1567, decolou na Gole. 1567, contato radar, suba 360. 360, 1567. Web 6720, chame Recife, 3325. 3325, 6720, bora. Salvador, Gol 1601, informação Romeu. Gol 1601, boa tarde, tá pronto pra cópia? Tá pronto. Gol 1601, autorizado, Galeão, 360 nível, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, direto Bidev, lá intercepta Upper November, 857 até Porto Seguro, depois outro Zulu 16 até Grufe, e em Grufe intercepte a Upper Zulu 14 até Toquinho, o controle 119.35 e o transponder é o 5012. Autorizado Galeão, nível 360. Via Upper November 857, Porto Seguro, Pesulu 16, Grupo, Pesulu 14 e Toquinho. Decola na Dael, após a Euleda, após Leda direto do PM. Controle 11935, transporta 5012, é o gol 1601. Gol 1601, correto, chame pronto no portão 7. Tomara prova, 601. Oscar Lima, Quebec, decolou os 22 com controle 935. 1935, Oscar Lima, Quebec, obrigado e bom trabalho. Igualmente, bom voo. 97, alinhado 10, pronto. Acompanhado 3897, mantenha a posição. No 3897, ventos e 1 no 10 graus, 10 nós, livre decolagem da 10. Salvador, muito boa tarde, é o Papa chame Recife, frequência 1288. 1288, Gol 1567. Oscar Lima, Quebec, na escuta? Prossiga, na escuta, Oscar Lima, Quebec. Suba 140, direto Leos. 140, direto Leos, Oscar Lima, Quebec. Controle, Salvador, muito boa noite, usa 3897, transfere. 3897, boa noite, contato radar, subo 320. 320, pode guardar a Elda presente. Leda. Mando Leda. Salvador é o Gol, 1273. Boa tarde, Gol 1273, tá pronto pra cópia com fins? Tá pronto. Teste Gol 1273, autorizado com fins, 360 nível, pista 10 decola. Primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda TCT Bridge. E lá intercepta a Zulu no meia. O controle 119-35. Acione 5025. Doutor, autorizado 360, da El Leda, TCT Bridge, Zulu 16. Decola e dá 10, curva direita. 193-5025, transponder. Correto, chame pronto no portão 3, o 1273. Agora pronto, Gol 1273. Salvador, boa tarde. Seu triplo papá Romeu Lima, para a cópia aí, como está? Gente, triplo papá Romeu Lima, qual a localidade? Aqui no Parque do Parque, esquina é Sierra Juliette, 90 e 90. Ok, quantas milhas e em qual radial e a quantas milhas encontra essa localidade, Salvador? É na Praia do Forno, no litoral, mais ou menos 25 milhas fora. Ah, ciente. Tá pronto pra cópia? Pronto. Ok, o triplo Papa Romeu Lima tá autorizado. Sierra Juliette, November Yankee, 500 pés, pista no 7, decola, corredor forte. Rua à esquerda, após decolagem, 1935 é o controle. A torre 186 e o código transponder é acione 0176. Autorizado. Só corrigindo, o comandante pode decolar da 17 direto para o Nordeste. Autorizado. Ciente, mediante coordenação com a torre, ok? Ok. Então, autorizado, corredor forte, 76. 17 por 2 à esquerda. Conversa na 01176, controle central 35, 2786. 01 com a boa, pode trabalhar. Cliente, chame a torre em 18,5 para o acionamento. Cotejamento está correto, bom voo e até a volta. Triplo Papa Romeu Lima. Muito obrigado, um bom dia, senhor. Até a volta, Papa Romeu Lima. Boa tarde, é o triplo Papa Romeu Lima para o acionamento da banca. Triplo Papá Romeu Lima, livre acionamento, chame para o táxi. Chame para o táxi, Papá Romeu Lima.